Capítulo 3. Jill virou na direção da porta da sala dos armários, seus braços segurando duas malas cheias de equipamentos. Ela as colocou no chão e rapidamente jogou o cabelo para trás, pondo uma boina azul em cima dele. Estava muito quente, mas era sua boina da sorte. Ela olhou no relógio antes de erguer as malas, satisfeita em ter levado apenas 3 minutos para preenchê-las. Ela tinha passado por todos os armários do alvo, pegando cintos de utilidade, meias luvas, coletes à prova de balas e mochilas. Nada que refletisse a personalidade dos usuários dos armários. O de Barry era coberto por fotos instantâneas da sua família, e tinha o posto de uma revista de armas, uma rara .45 Luger, brilhando em cima de um veludo vermelho. Chris tinha fotos de amigos da Força Aérea, e suas prateleiras eram uma bagunça. Camisetas amarrotadas, papéis jogados. Brad tinha uma pilha de livros de autoajuda, e Joseph, um calendário dos Três Patetas. Só o de Wesker não tinha nada especial. E isso não a surpreendeu. O capitão não demonstrava ter muitos valores sentimentais. O armário de Jill tinha inúmeros livros de romances baseados em crimes reais, uma escova de dentes, fio dental, balas de hortelã e 3 boinas. Na porta havia um pequeno espelho e uma velha foto dela e de seu pai, tirada na praia em um verão quando ela era criança. Ao passar por ele, Jill decidiu recordá-lo, redecorá-lo, quando tiver tempo. Qualquer um que visse seu armário pensaria que ela era algum tipo de maníaca dental. Jill apoiou as malas em seu joelho erguido e tocou a maçaneta. Ela agarrou quando alguém tossiu atrás dela. Assustada, Jill largou as malas e virou-se, procurando pelo tossidor, enquanto sua mente avaliava a situação. A porta foi trancada. A pequena sala tinha 3 fileiras de armários e tem estado quieta e escura desde que ela entrou. Havia outra porta na parte de trás da sala, mas ninguém passou por ela desde então. O que significa que alguém já estava aqui quando eu entrei, nas sombras da última fileira? Um policial tirando uma soneca? Improvável. A sala de refeições do departamento tinha 2 beliches na parte de trás, muito mais confortáveis do que o concreto gelado. Talvez alguém esteja aproveitando um tempo livre com uma revista. Seu cérebro pensou. Isso importa? Você tem um horário. Mexa-se. Certo. Jill levantou as malas e virou-se para sair. Senhorita Valentine, certo? Uma sombra surgiu do fundo da sala. Um homem alto com uma baixa e musical voz. 40 e poucos, magro, cabelos escuros e profundos olhos. Ele estava vestindo uma capa de chuva. Jill se preparou para correr se for preciso. Ela não o reconheceu. Eu mesma, ela disse cautelosamente. O homem andou em sua direção, um sorriso tomando conta de seu rosto. Eu tenho algo para você, ele disse suavemente. Jill estreitou os olhos e fez uma pose defensiva. Espera aí, imbecil. Eu não sei quem diabos é você ou o que você acha que eu quero. Você está numa delegacia de polícia. Ela parou de falar assim que ele balançou a cabeça, sorrindo. Você confundiu minhas intenções, senhorita Valentine. Desculpe meus modos, por favor. Meu nome é Trent, e eu sou um amigo do Stars. Jill estudou a postura dele e colocou a sua no lugar, observando os olhos dele por um momento. Ela não se sentia ameaçada por ele exatamente. Mas como ele sabe meu nome? O que você quer? Trent sorriu mais ainda. Ah, direto ao ponto. Você tem um horário mais apertado? Ele vagarosamente colocou a mão no bolso do casaco e puxou o que parecia ser um telefone celular. Não é o que eu quero que é importante. É o que eu acho que você deve ter. Jill olhou rapidamente para o item que ele segurava, franzindo. Aquilo? Sim. Eu juntei alguns documentos que você deve achar interessante. Urgentes, de fato. Ele estendeu o aparelho assim que falava. Ela ergueu a mão cuidadosamente, percebendo que aquilo era um leitor de minidisco. Um microcomputador muito complicado e caro. Trent era bem pago. Quem quer que seja. Jill colocou o leitor no bolso da calça sem um pingo de curiosidade. Para quem você trabalha? Ele balançou a cabeça. Isso não é importante por enquanto. Embora eu direi que há muitas pessoas observando Raccoon City bem agora. Oh, essas pessoas são amigas do Stars também, Sr. Trent? Trent riu uma suave risada. Tantas perguntas, tão pouco tempo. Leia os arquivos. E se eu fosse você, não comentaria esse encontro com ninguém. Poderia ter sérias consequências. Ele andou para a porta do fundo da sala, virando para Jill assim que alcançou a fechadura. Subitamente, as feições de Trent perderam qualquer traço de humor. Seu olhar sério e intenso. Mais uma coisa, senhorita Valentine. Isto é uma crítica. Não cometa erros. Nem todos são confiáveis, nem aqueles que aparentam ser. Até mesmo as pessoas que você acha que conhece. Se você quiser permanecer viva, fará um bem lembrando disso. Trent abriu a porta e, num piscar de olhos, se foi. A mente de Jill foi em milhões de direções. Ela se sentiu um daqueles velhos filmes de espionagem e acabou de conhecer o misterioso estranho. Era de fazer rir. E ele ainda te deu um aparelho de milhares de dólares e disse para você ficar de olhos no seu traseiro. Você acha que ele está brincando? Ela não sabia o que pensar, e não tinha tempo para isso. O Alpha Team já deve estar reunido, esperando, imaginando onde ela deve estar. Jill colocou as malas nos ombros e saiu pela porta. As armas já estavam carregadas e seguras, e Wesker estava perdendo a paciência. Apesar de seus olhos estarem cobertos por óculos escuros, Chris pôde perceber isso pelo modo em que ele olhava para o prédio. O helicóptero já estava pronto, as pás jogando um quente e úmido ar dentro do apertado compartimento. Com a porta aberta, o som do motor não deixava o ambiente apto a conversas. Não havia nada para fazer exceto esperar. Vamos, Jill, não nos atrase agora. Assim que Chris pensou, Jill saiu do prédio e correu na direção deles com equipamento, mostrando um apologético olhar. Wesker desceu para ajudá-la, pegando uma das malas enquanto ela subia a bordo. Wesker entrou e fechou a porta dupla. Instantaneamente, o ruído da turbina se tornou mais potente. Problemas, Jill. Wesker não pareceu nervoso, mas havia algo em sua voz que dizia o contrário. Jill balançou a cabeça. Um dos armários estava emperrado. E perdi muito tempo para abri-lo. O capitão a encarou por um momento, como se estivesse decidindo se dava ou não uma bronca nela. Então disse. Eu vou chamar a manutenção quando voltarmos. Vá em frente, distribui o equipamento. Ele pegou um fone e foi se sentar ao lado de Brad, enquanto Jill passava os coletes. O helicóptero decolou vagarosamente, o RPD se distanciando assim que Brad os posicionava para noroeste. Chris se curvou e ajudou Jill a distribuir as luvas e os cintos, enquanto voavam sobre a cidade na direção de calmas casas em cima de gramados separados por muros e estacas. Minutos se passaram em silêncio enquanto os alfas se arrumavam, cada um preocupado com seus pensamentos. Com alguma sorte, o helicóptero do Bravo sofreu apenas uma falha mecânica de menor gravidade. Forrest teria aterrissado em um dos campos abertos da floresta. Sem um pássaro funcionando bem, Marine não começaria uma busca. Alternativa. Chris não queria pensar em alternativas. Ele já viu as consequências de um acidente de helicóptero na Força Aérea. Uma falha do piloto causou a queda de um Huey, com 11 homens e mulheres no treinamento. Quando o resgate chegou, não havia mais nada além de corpos carbonizados entre ardentes destroços, o suave cheiro de carne assada com gasolina no enfumaçado ar. Até o chão estava queimando. Essa foi a imagem que assombrou seus sonhos por meses. A terra pegando fogo, as chamas devorando o chão sob seus pés. Houve uma suave inclinação na altitude, afastando Chris da degradável recordação. Os limites regulares de Raccoon Forest surgiram logo abaixo. os marcadores laranjas da barricada policial entre o verde das árvores. O sol finalmente se pôs, a floresta sendo tomada pelas sombras. Eita, 3 minutos. Brad disse, e Chris olhou em volta, notando as quietas faces de seus companheiros. Joseph tinha amarrado um lenço vermelho na cabeça e estava enlaçando os cadarços. Barry estava esfregando um macio pano em sua amada Colt Python, olhando pela janela. Chris virou a cabeça para Jill e foi surpreendido por vê-la fazendo o mesmo, pensativamente. Ela estava sentada no mesmo banco que ele. Ambos sorriram um para o outro, ele meio envergonhado. Jill desprendeu o cinto de segurança e foi se sentar mais perto dele. Ele pegou um leve lance do cheiro dela, um limpo e ensaboado cheiro. Chris, o que você estava falando sobre fatores externos nesses casos? A voz dela saiu tão baixa que Chris teve de se encurvar para ouvi-la sobre o pulsante motor. Ela olhou rapidamente para os outros, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Depois, olhou nos olhos dele. Eu acho que você pode estar no caminho certo, ela disse suavemente. Mas estou começando a achar que não é uma boa ideia falar sobre isso. A garganta de Chris secou de repente. Aconteceu alguma coisa? Jill balançou a cabeça. Não. Eu só acho que você deve tomar cuidado com o que diz. Nem todos estão escutando do mesmo lado desse. Chris franziu, não muito certo do que ela estava tentando lhe dizer. Todos com quem eu falei estão no caso. O olhar de Jill não se mexeu, e de repente ele percebeu o que ela estava dizendo. Jesus, e eu pensei que eu estava paranoico. Jill, eu conheço essas pessoas, e mesmo que não conhecesse, o Stars tem um histórico de cada membro. Não há como isso acontecer. Jill suspirou. Olha, esqueça o que eu te disse. Eu só... Se cuida. Isso é tudo. Tudo bem, crianças, fiquem de olhos abertos. Nós estamos chegando no setor 22. Eles podem estar em qualquer lugar. Com a interrupção de Wesker, Jill deu um olhar final para Chris e foi para uma das janelas. Chris também. Joseph e Barry ficaram com as do outro lado. Olhando pela janela, ele pensou no que ela disse. Ele devia estar agradecido por não ser o único. Mas por que ela não disse nada antes? E alertá-lo contra o Stars? Ela sabe de algo. Ele decidiu falar com ela depois de resgatar o Bravo, tentar convencê-la a falar com Wesker. Com os dois pressionando, o capitão terá de escutar. Ele passou a prestar atenção no interminável mar de árvores. A mansão de Spencer deve estar por perto. Ele recusou qualquer pensamento sobre Billy, a Umbrella e Jill. Ele ainda estava preocupado com os Bravo. Apesar das árvores estarem passando, ele estava se convencendo de que eles não estavam com problemas sérios. Deve ter sido algum fio danificado e Forrest pousou para fazer reparos. Então ele viu a cerca de 1 quilômetro. Mesmo com Jill apontando e falando, sua preocupação se transformou em medo. Olhe, Chris. Uma fumaça negra subia através do resto da luz do dia, manchando o céu como uma promessa de morte. Oh, não. Barry olhou para a fumaça que saía do meio das árvores. Capitão, 2 horas. Chris disse. Então já estavam rumando para o local. A fumaça só podia significar um acidente. Wesker pulou para a parte de trás da cabine e ainda de óculos escuros. Ele ficou na janela e disse rapidamente. Não vamos pensar no pior. Há uma possibilidade de que o fogo tenha aparecido depois que pousaram. Ou eles podem ter começado o fogo de propósito, como um sinal. Barry quis acreditar nele, mas o próprio Wesker já sabia. Com o helicóptero parado, um incêndio seria improvável. E se os Bravo quisessem sinalizar eles, teriam usado os fogos. Além disso, madeira não faz aquele tipo de fumaça. Mas, o que quer que seja, nós só saberemos quando chegarmos lá. Agora, se eu puder ter suas atenções, por favor. Barry saiu da janela. Viu os outros fazerem o mesmo. O Stiles tinha baixas às vezes. Fazia parte do trabalho. Mas um acidente como este... Ouçam. Nós temos pessoas lá embaixo num possível ambiente hostil. Eu quero todos armados e uma aproximação organizada. Barry, você vai na frente. Barry concordou. Brad vai nos descer o mais próximo possível do local, que parece ser uma pequena clareira, uns 50 metros a sul das últimas coordenadas. Ele ficará no helicóptero em caso de problemas. Alguma pergunta? Ninguém falou. Bom, Barry, carrega-nos. Nós podemos deixar o resto das coisas aqui e voltar depois. O capitão foi falar com Brad enquanto Jill, Chris e Joseph viraram-se para Barry. Sendo especialista em armas, ele foi pegá-las. Barry destrancou o armário próximo à porta, mostrando 6 revólveres Beretta 9mm numa prateleira de metal, limpas e visadas ontem. Cada arma carregava 15 balas. É uma boa arma, apesar de Barry preferir sua Colt Python, bem mais poderosa, com balas .357. Ele rapidamente distribuiu as armas, cada uma com 3 clips carregados. Espero que nós não precisemos deles, Joseph disse, e Barry concordou. Só porque ele pagava impostos para a ENRA, não significava que ele era um maluco com um dedo no gatilho, pronto para matar. Ele só gostava de armas. Wesker se juntou a eles de novo, e os 5 esperaram Brad pousar. Assim que eles se aproximaram da fumaça, as pás do helicóptero criaram um negro nevoeiro que se fundia entre as árvores. Brad deu a volta e pousou o pássaro na clareira de grama alta. Os apoios ainda não estavam no chão, e Barry já estava pronto para sair. Uma quente mão tocou seu ombro. Barry se virou e viu Chris o olhando. Nós estamos bem atrás de você. Chris disse, e Barry acenou. Ele não estava preocupado com a cobertura do Alpha, e sim com a situação do Bravo. Enrico Marini era um bom amigo. A esposa dele tomou conta das meninas tantas vezes que Barry já perdeu a conta, e eram amigos de Kathy. O pensamento dele ter morrido por uma estúpida falha mecânica... Aguenta aí, parceiro. Nós estamos indo. De mão na coronha de sua Colt, Barry puxou a maçaneta e saiu no úmido ar de Raccoon Forest, pronto para o que der e vier.